Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações. Para sempre. Bem, deixa eu ler aqui. Nós somos a profecia. Vamos de novo? Eu, João, é capítulo 1 do Apocalipse, versículos 9 e 10. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Achei-me em espírito, vejam só, em espírito, no dia do Senhor. As coisas espirituais têm que ser discernidas espiritualmente, dizia o apóstolo Paulo. E ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Aí vai, dia do Senhor já expliquei. Deus não pode ficar jugulado ao calendário humano. É um estado ideal de integração em Deus, em espaço e tempo de Deus. Aí nós nos transformamos no próprio espaço e no próprio tempo divinos. Em seguida, nós nos tornamos a profecia. Alguns dizem, o dia do Senhor é o dia do juízo final. Mas João estava há 2000 anos. Bem que o juízo é dinâmico, não é estático. Mas vem aquele dia que todos serão reunidos para receberem de acordo com as obras de cada um. Ele, quando entrou no dia do Senhor, eu poderia usar até um termo oriental, entrou em Samadhi. Se nós entramos no dia do Senhor, nos transformamos em espaço e tempo divinos, nós saberemos qual o dia do Senhor. Sinônimo de julgamento final, dia histórico. Nós somos a profecia. Vivemos uma época de muita confusão. As massas, por conseguinte, estão desorientadas. Nossa função é dar o norte às massas. Nós viemos evangelizar e apocaliptizar as multidões. Esse é o nosso trabalho principal. O resto será consequência. Jesus diz no Sermão da Montanha: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Evangelizemos e apocaliptizemos as massas, e o resultado virá na política de Deus. Observem o que, é que o irmão Zaru diz a respeito da LBV e do PBV na oração que ele faz. No fundo, todos somos profetas. Por isso, não se pode brincar com os dons espirituais, cujos fundamentos estão na Bíblia. Integre-se na Bíblia Sagrada, que vocês vão ver o que vai acontecer. Mas não no fanatismo que muitos levantam da Bíblia. Quem quiser desenvolver esses dons divinos, leia o livro sagrado, mas em espírito e verdade, à luz do novo mandamento de Jesus Cristo, de forma a reformar-se e usar devidamente os carismas que são do Espírito, a mediunidade, a sensitividade, a paranormalidade. É necessária a integração no dia do Senhor. Muita atenção, por favor, que vocês fizerem isso, vocês rompem a barreira entre o mundo material e o mundo espiritual. É necessária a integração no dia do Senhor. Apocalipse de Jesus, capítulo 1, versículo 10. Estado psíquico e espiritual de conformidade com o espaço-tempo de Deus. Então nós mesmos seremos o espaço e tempo divinos, a própria profecia que é Deus em nós. O testemunho de Jesus, como se encontra no Apocalipse. No livro Êxodo de Moisés podemos ler: quem é semelhante a ti, ó Senhor, entre os deuses? Isso demonstra que existe um mundo invisível com o qual devemos nos abraçar para de lá trazermos os ensinamentos que precisamos para sobreviver. É preciso que nós compreendamos também o samadhi dos orientais. É isso que eu estou explicando aqui. E aí aprendemos que a intuição é imediata. A razão, paulatina. Que vem pela intuição, vem mais depressa, já expliquei aqui. Desenvolvam a intuição. Porque o juízo final está às portas. Todos compreenderão que o terceiro milênio no Apocalipse surge quando surge a nova Jerusalém. Aqui eu separei duas partes, uma parte do capítulo 21, versículos 2 e 27. Vamos estudar capítulo 22, versículo 5. Depois eu volto a isso. A guerra vista pelo prisma espiritual. O Armagedom, capítulo 16, versículo 16. É a liberação das paixões humanas ocultas até que explodem como um vulcão em revolta. É o que vocês estão vendo pelo mundo. Aliás, por falar em explosões, vocês têm reparado que vulcões de 600 anos, 200 anos, não sei quantos séculos aquietados, estão em erupção? Há muitas explicações sobre isso, que muita gente não leva a sério, mas que há tempos aí estão para análise. Quem tiver paciência e não pretender ser o dono da verdade. Eu lembro, por exemplo, Edgar Cayce, aquele paranormal norte-americano conhecido, faleceu no final da década de 40. Aliás, eu fiz vários programas sobre esse assunto e fiz em Brasília. E ali estou explicitando tudo isso, dentro do meu conhecimento. Esse fato geológico, os vulcões explodindo aí, e terremotos, esses abalos telúricos, também tem sua correspondência nas almas. Daí as guerras, tristes guerras. O templo da boa vontade, e eu falo nele com emoção, é um local onde as pessoas podem aplacar essas eclosões internas para que elas não se tornem externas e venham a prejudicar tanta gente. A começar pela própria pessoa. Mas o tempo da boa vontade não está restrito às suas sete paredes. Uma pirâmide de sete faces. A sua influência se derrama sobre todos os corações. É o ecumenismo irrestrito. É o convite ao entendimento. Cada um pode pensar como quiser, mas não pode matar em nome da sua ideia. Não pode perseguir, torturar, nem maldizer. Jesus condena esse costume que alguns têm de maldizer seus irmãos, chamando de loucos, aquela coisa toda. Ele alerta que a sanção é forte. Por quê? Porque ele quer que nos amemos uns aos outros como ele nos amou. Vamos lá aos capítulos 13 e 15 do Evangelho de Jesus, segundo João, o evangelista. Como ele prega o amor, só Jesus o Cristo, para apaziguar mesmo os corações humanos, ainda pertinazes no ódio. O ódio, eu já disse tantas vezes, é arma voltada contra o peito de quem odeia. Essa permanência do ódio no coração humano, e dizia Zaru que Satanás é a soma de todas as maldades humanas, portanto, da ação do ódio. Quando o homem deixar de odiar, Satanás perde sua força. É que fazem surgir tantos sanguinários e arrastam multidões inteiras às chacinas e são consequências dessa vibração deletéria que tem prejudicado a humanidade. Eles são efeitos dessa causa ódio que deve desaparecer das almas. A humanidade tem que aprender a colher o bem. Então, como fazer isso? Plantando o bem. Meus amigos e meus irmãos, tudo isso é fruto do Espírito. A carne é apenas a consequência, o pensamento, o Espírito. Por isso é importante que nós entremos no dia do Senhor, para nos tornarmos a profecia. Mas para nos tornarmos a profecia, é preciso que nos amemos uns aos outros como Jesus nos amou, para que as profecias sejam de coisas benéficas. Então, se nos integrarmos verdadeiramente no dia do Senhor, nós seremos o quê mesmo? A profecia. Muito bem. Metam isso na cabeça. E aí vocês nunca mais ficarão preocupados com o que vai acontecer. Mas para sermos a profecia que nos beneficie, amemo-nos uns aos outros como Jesus nos amou. Porque nós, de forma nenhuma, poderemos tirar maus frutos do nosso espírito. Aprenderam? Meus amigos e meus irmãos, vamos orar. Vamos fortalecer o nosso espírito, enriquecer a nossa alma, buscar força no infinito, pedir a Deus, na sua misericórdia, que a sua competência se estabeleça em nós. Mas para que socorra esse milagre extraordinário. E Jesus diz que nada é impossível àquele que crê. Precisamos cumprir o mandamento do Senhor da Terra, Jesus. Amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Porque ninguém tem maior amor do que este: dar a própria vida pelos seus amigos. Evangelho segundo João, capítulos 13 e 15. Você tem um problema sério que o atormenta? E você, minha irmã? Alguma coisa que você quer resolver e não tem conseguido? Esta é a hora. Orar e vigiar, como mandou o Cristo. Vigiar quer dizer trabalhar. E só entendemos o trabalho no sentido de beneficiar o nosso semelhante, a sociedade. Por isso, na Legião da Boa Vontade, pregamos há décadas a sociedade solidária. Prece para os que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nas prisões, nas ruas. Quanta e quanta gente anda pelas ruas e vive numa prisão de sofrimento. A gente não vê as grades, mas a pessoa está presa, está sofrendo. Só há uma forma de libertação de todos esses dramas: o amor, que é sinônimo de caridade. Vamos à prece ecumênica que nos deixou Jesus, o Cristo de Deus, o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos as dos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém.